No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado aqui no canal 2 da Rádio Antenoé. Estamos hoje com algum atraso aqui neste dia 25 de setembro do ano de 2011, mas estamos consigo. Apesar do atraso, estamos aqui para lhe trazer 30 minutos repletos de alma portuguesa do nosso fado tão português. Já sabe que pode pedir o seu fado através de canal2.radioantenoé.info na nossa box de comentários. Ou então, pode fazer o seu pedido através de geral.radioantenaweb@gmail.com. Vamos dar início às nossas escolhas musicais de hoje com um fado, aliás, com três fados inesquecíveis. Vamos ficar com Maria do Rosário Betancourt, que nos traz Coração Atormentado. Logo depois, ficamos com Lucília do Carmo, que nos traz É Loucura, este fado que foi reeditado por Marisa. E terminamos com A Lenda das Algas, na voz de Alexandra. São assim as três vozes, as três fadistas, que abrem esta nossa seleção de hoje do programa de Catedral do Fado, aqui no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Fico por aí e, claro, aproveite. Até já. Pode voar tão leve, que pode ir livremente,

essas notas doloridas e plangentes. Talvez não saiba quem é que está a escutar. Talvez um búzio a soluçar em notas doentes. Ou talvez seja eu sozinha a soluçar. Vamos prosseguir com a voz de uma outra fadista. Falo de Ana Sofia Varela, que vem aqui acompanhada por António Chainho. E ficamos com Tenho Ruas no Meu Peito. Logo depois ficamos com a grande voz inesquecível de Lenita Gentil, esta fadista que tem uma voz inigualável e uma presença que não há palavras para descrever. E terminamos com outra senhora, também fadista, falo de Beatriz da Conceição, que nos traz Por Saudade ou Por Memória. São duas senhoras muito diferentes, mas com vozes muito fortes. São três grandes fadistas, as que vamos ouvir na próxima seleção. Fico por aí e até já. Um do outro assim perdido, os gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Por ti sofro e vou morrendo, não te encontro nem me entendo. Sou feliz e desgraçada, que se na tua meu peito, que nunca estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada. Que se na tua meu peito, que nunca estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada. Na gelada solidão que tu me dás, coração, não é vida nem é morte. É lucidez, desatino de ler no próprio destino, sem poder mudar-lhe a sorte. É lucidez, desatino de ler no próprio destino, sem poder mudar-lhe a sorte. Disse-te adeus, não me lembro, em que dia de setembro. Só sei que era madrugada, na rua estava deserta, até a lua discreta fingiu que não deu por nada. Na rua estava deserta, até a lua discreta fingiu que não deu por nada. Sorrimos à despedida, como quem sabe que a vida é nome que a morte tem. Nunca mais nos encontramos e nunca mais perguntamos um pelo outro a ninguém. Nunca mais nos encontramos e nunca mais perguntamos um pelo outro a ninguém. Que saudade ou que memória contará toda a história do que não fomos capazes. Por saudade ou por memória, eu só sei contar a história da falta que tu me fazes. por saudade ou por memória. Eu só sei contar a história da falta que tu me fazes. Por saudade ou por memória, eu só sei contar a história da falta que tu me fazes. Por saudade ou por memória, eu só sei contar a história da falta que tu me fazes. Estamos mesmo nas despedidas da nossa edição do dia 25 de setembro do ano de 2011. Vou-me embora, mas prometo que no próximo sábado e no próximo domingo estou aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web para trazer mais uma Catedral do Fado. Vamos terminar a nossa edição de hoje com três grandes fadistas, mas antes relembro-lhe que pode pedir o seu fado através de canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários ou então através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Fique à vontade, peça o seu fado, peça aquele momento musical que lhe faz muito bem, que lhe faz sonhar, que lhe faz bem à alma. Vamos terminar esta nossa emissão com Shaile Trajado na voz de Mariette Correia. Logo depois ficamos com Fado da Boa Sina, na voz de Teresa Salgueiro, acompanhada aqui por António Chainho. E terminamos esta nossa emissão com Fado da Vida Bela, na voz de António Zambus. São assim os três últimos fadistas que ficam nesta nossa emissão. Da minha parte é tudo, fique bem, tenham o resto de um ótimo domingo e até ao próximo fim de semana. Que alguém se foi a sorrir por eu usar o Shaile à minha maneira. Meu Shaile da cor da noite, mas a da cor do luar, minha alma de cantadeira. Meu Shaile da cor da noite, mas a da cor do luar, minha alma de cantadeira. Cantando envolta num Shaile, o fado tem outra graça que me encanta e que eu aprovo. Não é em traje do baile que uma fadista de raça canta a tristeza de um povo. Fadista de raça canta a tristeza do povo. Trago o meu xale franjado, muito cingido ao meu peito, ao cantar penso para mim. Fado é destino marcado, por isso do mesmo jeito ando ao fado junto a mim. Marcado, por isso do mesmo jeito andou fado junto a mim. E digo alegre e fagueira, espalhando por toda a parte nossa canção imortal, que o Shaile da cantadeira é o supremo belo arte do fado. Portugal, que o Shaile

mas a vida é bela. Deixai-me chegar um pouco.